abre a porta, janela, aumenta o som que eu tô chegando. Apoiado não por um, sim por uma pá de mano. Escorrego, mas não caio, pois sei de onde eu vim. Não me limito nas palavras, eu vou até o fim. Cara feia, pra mim é fome, não sou moleque, eu sou homem. Me transformo num monstro quando eu pego no microfone. Vem pensando que é playground, pensando que é Disneyland. Eu vim do berço do gueto, onde os malocas se juntam. Pra ver o time da quebrada, junto com a rapaziada. Pra sair com a namorada, pra zoar com a molecada. Pra deixar a mãe cabreira, tipo meio preocupada. Cê demorando na rua e ela sem saber de nada. Domingo na quebrada, bicho é pura diversão. Ceva gelada no bar, final do Brasileirão. Sou maloca, sou rua, sou gueto, tenho direito. Desafio qualquer um que por ela falta respeito. Cada batidão no pescoço, camisa 10. Atitude no peito, maloqueiragem nos pés. Vem pra ver o que eu te mostro, como os negros se comportam. Entre os bicos e vielas, me apresento, eu sou maloca. Tete da minha parte do tablete, racha de mobilete, eu tenho dos mochiletes. Os felizes e não invete, zóio da China é Thundercat. Enquanto uns nascem pra Cafu, outros nascem pra Belete. Não vão puxar meu carpete, meu chão é feito de barro. Trago minhas rimas em carro, malandro vive que canta. Vacilão não se mete, comédia vem tirar sarro. Mas não aguento o esbarro, esse é o poder do meu mantra. Maloca é sempre saudosa e a boa dose se dosa. Não troca o dedo de prosa, a vida é o verso que goza. A miliano rimando, nós arrebenta o bujão. Não sou boliviano, no rap eu vento o rojão. As mina perto o bojão, o nobre não fleque vão. Coliga com JB, SP, GO nos fone que tão. A modos cone que são, maloca conexão. No DDD62 tem rap bom então.